Eu amo você, menina, que de mim se esconde atrás de alguma nuvem fina a me fitar, mas onde mesmo só te conhecendo não teria que os meus pensamentos loucos nem por ti vivendo de te recordo bons momentos. Só sei que você existe nesse travesseiro que eu abraço. Loucura que consiste na falta em mim do teu pedaço. Metade vital de minha alma, um dia hei de te encontrar. Talvez em alguma praia calma, atraído pelo teu perfume no ar. Pelo teu perfume no ar. Esse sonho doido, menina, é um sentimento profundo, brinquedo que desatina a juventude do mundo. Teu rosto eu não conheço, então posso somente aflito pra ver se reconheço esse rosto que é bonito. Só sei que você existe nesse travesseiro que eu abraço. Na falta em mim do teu pedaço, metade vital de minha alma, um dia hei de te encontrar. Talvez em alguma praia calma, atraído pelo